Agradecemos assim por tudo que nos é dado e rogamos que nos sustente em nossa trajetória no planeta, para que nossas ações sejam reflexos dos ensinamentos do Evangelho. Que as tuas vibrações de paz possam ser sentidas nos nossos corações, nos concedendo tranquilidade, afastando as emoções aflitivas e reforçando as qualidades positivas. Que saibamos ser bons pais e que os lares tenham uma atmosfera afetuosa para que as crianças e jovens se sintam seguros, tenham saúde física, mental e espiritual e estendam esse exemplo de carinho, respeito e amor para os outros irmãos, sendo partícipes da construção de um mundo melhor, mais fraterno. Dai-nos força moral, coragem e serenidade para superar as provações e que possamos enxergar nas adversidades uma forma de desenvolvermos a virtude da paciência e da tolerância, vendo naquele que nos prejudicam oportunidade para a prática da disciplina no bem, do autocontrole e da compaixão. Senhor, pedimos ainda que de Tuas mãos bondosas possam emanar o medicamento necessário a cada um de nós que bebermos de Tua água. Que assim seja. É com grande alegria que nos reunimos para essa tarefa de Jesus, porque ela nos proporciona o entendimento da vida. Vamos ler hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamom. Desigualdade das riquezas. Item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que, dos mesmos, ela se expanda em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque, Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que, se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigem pela lei da caridade. Sobre essa passagem, entendemos que a desigualdade das riquezas é uma questão complexa. Em toda a história da humanidade, a desigualdade das riquezas e desigualdades sociais sempre foram motivos de revolta e de revoluções. Mas o Evangelho nos esclarece que a justiça divina estabeleceu igualdade de direitos e de méritos para todos e não estabeleceu a desigualdade social. Esta é obra do orgulho e do egoísmo humano. Se fosse feita a distribuição da riqueza do mundo em partes iguais, essa distribuição se desfaria em razão das diferentes aptidões e do grau evolutivo de cada um, pois nem todos saberiam geri-la bem. No Livro dos Espíritos, questão 804, os Espíritos alegam que Deus criou todos os Espíritos iguais, mas cada um viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A doutrina espírita não condena a riqueza, mas sim a forma como ela é adquirida e utilizada. O homem tem o dever de trabalhar com dedicação pensando no futuro, na sobrevivência do planeta, nas gerações que virão posteriormente, no crescimento populacional, produzir de forma sustentável, crescer tecnologicamente para aproveitar melhor os recursos naturais sem danificá-la. Os homens recebem as oportunidades para se desenvolver e ajudar os outros, porém, como diz o Evangelho, eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Se a riqueza fosse repartida igualmente, não seria possível algumas realizações e desenvolvimento em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Além disso, equivaleria a um aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. As pessoas se acomodariam. Se fosse dado a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em alguns lugares e em algumas pessoas, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes para o bem de todos. Mas isso nem sempre ocorre porque somos egoístas e orgulhosos, e por isso a indagação: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? O Evangelho afirma ser essa uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Deus quis que o homem aprendesse a discernir entre o bem e o mal e exercesse a prática do bem, que com o resultado dos seus esforços utilizasse os bens para produzir oportunidades e gerasse desenvolvimento. A riqueza é uma prova difícil devido às tentações que gera, inclusive aumentando o orgulho e a vaidade, mas não é impossível de ser superada, pois é um poderoso meio de ação para o progresso. Quando alguém não a torna produtiva, termina por perdê-la, sendo transferida a outro o encargo. Olga, o que você acha sobre isso? Bom, eu acrescentaria a seguinte questão. Se todos possuíssemos tudo de que precisamos para viver, ninguém trabalharia e o desenvolvimento do planeta ficaria estagnado. Não buscaríamos as melhorias tecnológicas, científicas, na agricultura, na construção, na medicina, na educação, e não nos preocuparíamos com as gerações futuras, que, segundo a lei de reencarnação, incluem todos nós que estamos no plano físico. De acordo com o processo reencarnacionista, o que hoje não tem a riqueza já a possuiu no passado ou a terá no futuro, em uma outra existência, e o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Assim, todos passaremos por ambas as experiências para testar nossas habilidades. Diz o Evangelho que a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Conforme você já disse, algumas pessoas fazem mau uso da fortuna que lhes foi concedida, mas, considerando as nossas várias existências, de certo, iremos responder pelos nossos atos e colheremos os frutos do que semeamos. Por isso, o Evangelho nos fala que não devemos invejar os ricos e estes, por sua vez, não devem se envaidecer do que possuem, porque tudo que possuímos são empréstimos que têm como objetivo nos ajudar a saldar nossas dívidas passadas, de modo a evoluirmos e nos tornarmos homens de bem. A desigualdade de riquezas deixará de ser um problema quando cessarem os abusos de todas as espécies, quando o egoísmo e o orgulho forem absorvidos pelo amor, pela caridade, pela compaixão e pelo trabalho em prol da construção da felicidade coletiva. Portanto, a desigualdade de riquezas não é a causa dos males da sociedade. As grandes chagas sociais são o egoísmo e a ambição. Existe ainda uma questão que entendo ser de grande importância, a pergunta 813 do livro Dos Espíritos. Há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Preste bem atenção na resposta. Sim. Como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Aliás, não cabe velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Que puxão de orelha nos é dado, não é, meus irmãos? Nos alerta, então, o Livro dos Espíritos sobre a nossa responsabilidade para o bem de todos, da qual não podemos nos omitir. Devemos trabalhar para que alcancemos a consciência e a liberdade através da educação. Se Deus concede a alguns a riqueza e o poder, é para experimentá-los, mas, infelizmente, os homens sucumbem e atrasam tanto seu desenvolvimento como o de outras pessoas que deles dependiam. Interessante observar que a aquisição de riquezas materiais tem sido o grande objetivo dos homens, inclusive das mães. Para a grande maioria, ver seu filho bem-sucedido é vê-lo bem financeiramente, esquecendo-se de educá-los moralmente. Por isso, vemos o crescimento galopante da corrupção. Jesus nos ensinou que deveríamos nos preocupar em ajuntar os tesouros que a traça não corrói, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. Ainda sobre o Livro dos Espíritos, tanto a prova da riqueza como da pobreza são perigosas, porque a miséria leva às queixas contra a providência e à revolta, e a riqueza leva aos excessos. Por isso, conclamo o Evangelho, na prova da miséria sejamos resignados e pacientes, e na prova da riqueza tenhamos humildade e vigilância, empregando seus recursos no desenvolvimento do bem coletivo. Assim, rumaremos todos em direção à paz e felicidade. Portanto, tenhamos cuidado com o excessivo desejo de posse e com a ambição. Reflitamos sobre os pressupostos espíritas. Eles foram codificados para auxiliar o pensamento do homem, a fim de que este se liberte das coisas materiais, conduzindo-o à conquista dos bens espirituais, os únicos que poderá levar consigo ao regressar ao plano espiritual. O que você acha? Antes de encerrar, deixamos para nossa reflexão a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31.